chuva me molhar. Quando a chuva me molhar, pelas ruas vou andar. Vou viajar constantemente indo até você. Aquela brisa que tocava nossos corpos exala teu perfume no canto da casa. A saudade louca quer me enlouquecer. Noite triste que ainda passa em claro sem o teu abraço. O teu corpo no meu corpo entrelaçado me fazendo feliz. A cada passo, a cada gesto, minha vida não é mais aquela. Tudo que faço eu vou fazer, estarei pensando nela. O que sinto não vou esconder. Aquele beijo molhado, gesto de prazer. Quanto calor inundava nossos corações. Pra te querer novamente, tenho mil razões. Carinhos e carícias vindas de você. Quanta falta faz nossas discussões. Pequenos motivos pra te querer cada vez mais. Nada, nada vai fazer voltar o que já passou. Só me resta debruçar sobre a janela, vendo o movimento passar e estar pensando nela. Eu estou pensando nela. Oh, eu estou pensando nela. Pensando nela.